Vocês não vivem com palavras pra expressar esse amor. Vai pra cima, meu like! Nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu pra nós. Nuvens formaram nossa imagem. Explode pela boca e a nossa voz fica rouca de tanto gritar de amor.